Irmãos, nós estamos nesta semana, e a semana de Páscoa. Amanhã, especificamente, no calendário judaico, é o dia 14 de Nissan. Já há alguns anos a gente tem ministrado sobre a Páscoa, sobre o dia 14 de Nissan, sobre todo o significado, o vínculo da Páscoa com o Cordeiro, com Cristo, com salvação, com a eternidade. E nós estamos celebrando esta semana Páscoa. Temos um feriado, temos um descanso, e está se tornando comum identificar que é um feriado cristão. A mídia, a sociedade está se acostumando a dizer: esse é um feriado cristão. Em outras palavras, muita gente está dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso. Isso não diz respeito à minha vida, mas é um feriado, vamos aproveitar o feriado, vamos descansar. E a gente pode até mesmo, como cristãos, apenas olhar para uma oportunidade de descansar. Ai, que bom, essa semana inteira eu não tenho aula, que coisa boa, ai, que bom esse feriado, ai, sexta-feira eu não vou trabalhar, que bom. A gente pode olhar para o feriado só assim, mas a gente precisa prestar atenção que nós estamos na festa da Páscoa. Não apenas lembrar de Jesus nesse momento, não apenas lembrar que não tem nada a ver com ovo, com chocolate, não, nós precisamos colocar nossa vida diante do Senhor numa data específica que Deus estabeleceu no calendário anual, não apenas para nós nos lembrarmos do Cordeiro, mas para nós vivenciarmos todo o ensino da Páscoa. E entre alguns ensinos centrais da Páscoa, nós podemos separar um específico, que é o tempo sem fermento. Na Páscoa, segundo não apenas a tradição judaica, mas segundo o ensino bíblico, esse é um tempo de nós tirarmos todo o fermento. Não é mais um significado literal, debaixo de lei e de obrigação, como no Antigo Testamento, mas é um significado que não perdeu o seu valor e que tem uma importância direta na nossa vida. Senhor, eu quero, nesses dias da Páscoa, prestar atenção o que é fermento na minha vida. Quais são os fermentos? E eu me lembro de certa vez que o pastor Edésio, do Porto Seguro, ministrou. Aquilo ficou muito marcado, não apenas pela singularidade da brincadeira ou dos termos, dos elementos, mas pelo que ele representa. Então ele foi estudar sobre o que é um pão fermentado. Então ele descobriu que o fermento é realmente uma bactéria que se coloca ali no meio do pão e ela começa a comer aquele alimento e ela começa a jogar aquele alimento para fora. E ao jogar aquele alimento para fora, infla a massa. Então ele disse: gente, fermento é cocô de bactéria. Então é esse processo nojento, esquisito, que infla o pão, infla a massa, incha a massa, fermenta a massa. Fermento é isso. Então fica fácil de nós entendermos na Bíblia que o Senhor falou assim: tira o fermento. Tira as coisas que são lixo, tira as coisas que são engano, tira as coisas que fazem com que a massa pareça tão bonita, o pão é tão bonito, mas é todo fermentado. De vez em quando eu passo em frente a alguma padaria que me lembra muito padaria no meu tempo de criança, talvez isso aconteça com você. Tem um cheiro peculiar de pão, de padaria, que é quando o pão está saindo quentinho e aquele cheiro inunda a padaria, passa, quem está lá na rua passa e sente, que cheiro gostoso. Um dia eu descobri que aquilo não era cheiro de pão, aquilo é cheiro químico de fermento. Aquilo não faz bem, aquilo só atrapalha, aquilo só traz danos para a minha saúde, mas a gente acostumou que aquilo é gostoso. E desde o Antigo Testamento, Deus está dizendo ao seu povo: preste atenção, tirem o fermento, tirem o fermento. tirem o fermento. Nós podemos passar essa semana só pensando no feriado. Ou talvez a gente possa pensar um pouquinho mais religiosamente em Jesus, sofreu, o cordeiro que foi imolado. Mas Deus quer algo muito mais profundo para mim e para você. Ele quer que eu pare para pensar em todas as verdades reveladas em uma festa. Por isso elas foram ordenadas perpetuamente. E ao pensar nessas verdades reveladas pela festa, eu possa avaliar minha vida e tomar decisões. Senhor, eu quero nesta semana, além de celebrar todas as coisas lindas da Páscoa, eu quero prestar atenção no que é fermento na minha vida. E para isso, desde o ano passado, a Gardênia trouxe uma sugestão de um cardápio sem fermento. E eu quero ser muito claro para você, não há nada de religioso, não há nada de místico, não há nada de valor espiritual em você seguir um cardápio sem fermento. É só seguir um cardápio. Você pode fazer isso a qualquer dia do ano, fazer um cardápio, mas nós queremos agregar um cardápio sem fermento a um tempo, a uma semana de lembrança, de dedicação, de busca diante de Deus, como um símbolo, como um sinal. Senhor, eu quero saber da tua parte o que é fermento na minha vida. Eu posso ficar por uma semana sem comer pão com fermento. Eu posso optar por não comer bolo nesta semana cheia de fermento. Eu posso optar por tirar aquelas coisas que significam fermento na alimentação e talvez até na minha vida cotidiana. Se você pensar, tudo, praticamente tudo que vem a nós pelas mídias é fermento. Contamina, incha. Então, Senhor, eu quero passar essa semana longe do fermento. Mas é muito mais do que fazer uma semana com um cardápio especial. Eu quero que o teu Espírito Santo fale comigo quais são as coisas da minha vida que eu não percebo, mas que são fermento. Elas causam um mal-estar no meu estômago, no meu intestino, na minha digestão, porque é fermento, eu nem presto atenção nisso, está acumulando um monte de coisa no meu organismo e me intoxicando, eu nem presto atenção, mas é tão gostoso o pão quentinho, cheio de fermento, é tão gostoso o bolo, tão, ai meu Deus, mas Senhor, espiritualmente, emocionalmente, no meu coração, na minha alma, na minha mente, quais são as coisas que são fermento e estão entupindo minha vida? É por isso que o ânimo está indo embora, é por isso que o vigor físico está indo embora, é por isso que eu estou cansado demais, é por isso que eu estou esgotado, é por isso que eu não estou animado para isso, nem para aquilo, nem para aquilo outro. Senhor, quais são as coisas que são fermento? Eu queria convidar você a passarmos esta semana avaliando isso como nosso culto de Páscoa a Deus. Senhor, eu quero tirar, se você deseja fazer o cardápio, seguir o cardápio sem fermento, ele vai estar aqui, olha, já está ali para você ao final do culto, retirar uma folha. Não dá uma folha para cada um, mas dá uma folha para cada família. Eu quero, Senhor. Eu nem sei se eu consigo fazer, eu nem sei se eu consigo levar adiante, eu não sei se é minha correria, mas eu quero introduzir na minha vida essa semana esse alvo de ouvir de Deus quais são os fermentos da minha vida. Eu estou achando que é uma coisa maravilhosa e na verdade é só fermento. E farei isso observando esse cardápio sem fermento. E há um desejo muito grande de que ele resulte, ele redunde em uma continuidade, que não é apenas de um cardápio semanal ou de um jejum específico, mas de pelo menos a semente de uma alimentação mais saudável e também de uma vida espiritual mais saudável. Porque, Senhor, se eu plantar isso na época certa, eu vou colher frutos durante o período inteiro de um ano. O Elcias ministrou isso aqui sobre a semeadura dos grãos de arroz. Então eu quero, na Páscoa, semear corretamente um princípio de vida sem fermento. E que isso seja sentido por mim, minha casa, minha vida, por todo o ano. Deus trabalhou na minha vida a partir de agora, em todo esse ano, me mostrando o que é fermento. Eu trabalhei na minha vida retirando os fermentos da minha vida e eu estou vivendo com mais saúde física e espiritual. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez e orar ao Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor o desejo e essa semente em forma de palavras. Nós não queremos apenas copiar um ritual, nós não queremos apenas entender sobre Páscoa na Bíblia, nós não queremos apenas, Senhor, religiosamente ou liturgicamente proceder de uma forma tradicional, nós queremos, por conta de valores, resgatando valores do Teu reino, nós queremos que o Teu Espírito Santo fale conosco, individualmente, pessoalmente, de forma inconfundível, o que há de fermento na nossa vida. Senhor, muitos aqui farão isso com esse significado prático também, ou esse ato prático do cardápio sem fermento, mas nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo trabalhe em todos nós, de tal forma que realmente nos seja revelado, haja sensibilidade para discernirmos coisas do nosso dia a dia, coisas da nossa forma de pensar, de agir, de sentir, que fazemos automaticamente, fazemos sem pensar, muitas vezes fazemos por obrigação e que são fermento, podem ser eliminados. Até mesmo o conceito, Deus, de que sem fermento não dá, nós queremos nos livrar dele, porque isso também é fermento, leveda toda a massa. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor receba como culto uma disposição, uma ação prática nessa semana de retirar o fermento e de buscarmos diante do Senhor, seja o fermento biológico, no pão, no bolo, na comida, seja o fermento tecnológico e, Senhor, ideológico, conceitual, de tanta coisa que a gente recebe na televisão, nas mídias, na internet. Uma semana, Senhor, sem fermento. Se você quer consagrar isso ao Senhor, faça a sua oração. Levante a sua voz, expresse isso a Ele. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Não apenas ficar sem fermento por uma semana, eu quero que o Senhor trabalhe em mim, me mostrando o que há de fermento na minha vida. Por isso nós consagramos ao Senhor esse cardápio, esse propósito, esse desejo. Consagramos ao Senhor esse tempo e pedimos ao Teu Espírito Santo que ministre a nós. Deus nos perdoe, porque o que nós estamos fazendo poderia perfeitamente ser uma afronta ao Senhor. Nós estamos pedindo ao Senhor que não leve em consideração nossa vida contemporânea, moderna, agitadíssima, e ainda assim nos ensine algumas coisas do Teu reino. Isso é quase uma afronta. Nós deveríamos ir para diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou rompendo com tudo que não é Teu. Mas, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós é muito grande. A Tua longanimidade é inquestionável. Por isso nós pedimos, Senhor, por misericórdia, por graça, por amor, invista em nós, Senhor, e que a gente possa, experimentando dessa forma, ampliar o governo do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Oramos agradecidos, confiados no Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos começar, talvez o próximo domingo, um desses próximos domingos, nós vamos começar uma temporada entre Páscoa e Tabernáculos. E essa temporada entre Páscoa e Tabernáculos, nós vamos trabalhar para levantarmos uma lista de motivos de gratidão. E nós vamos, segundo a sugestão da Gardênia e Ludmar, produzir uma caixinha e que nós vamos, durante o ano, até Tabernáculos, ir colocando naquela caixinha, como quem coloca moedinhas num cofre, os motivos de gratidão que a gente está colocando diante de Deus. uma caminhada de Páscoa até Tabernáculos, em que a gente põe em prática pelo menos um dos assuntos centrais de Tabernáculos. Então, ainda que você não tenha já essa caixinha que está sendo produzida, que você ponha isso no seu coração: eu estou em Páscoa. Em Páscoa e em paz, eu quero prestar atenção no fermento e retirar o fermento. Mas uma das formas de fazer isso é olhando para a próxima festa, que é Tabernáculos. Então eu quero, para Tabernáculos, levantar os meus motivos de gratidão. Porque quanto mais eu valorizo os motivos de gratidão, menos eu preciso de fermento, menos eu preciso de bordados e pinturas e coisas que vão distraindo minha alma, porque eu tenho motivos de gratidão. Então fica semeado essa caminhada até setembro, e eu quero incentivar você, não venha aqui agora, porque a gente vai continuar ministrando, mas ao final do culto você vem e pode pegar um por família, e se por acaso acabar as folhas, você pode pedir durante a semana, que a Priscila na secretaria vai te enviar por e-mail, a gente põe aqui no arquivo, no WhatsApp, e todos vão ter esse cardápio para você poder segui-lo durante essa semana, e quiçá durante muito tempo, porque a Gardênia preparou um cardápio que é mesmo uma mudança de hábitos alimentares extremamente saudável e positivo. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer isso. Terça-feira nós temos Tadel, às 20 horas os líderes de célula, os irmãos que querem estar envolvidos em célula, e na sexta-feira nós temos nosso encontro de oração. Então toda sexta-feira às 20 horas, o Braulio, Lucivane, alguns irmãos estão aqui firmes na reunião de oração, e eu quero incentivar você a vir, e nós temos o desejo de fazer crescer essa reunião de oração. Nós certamente nós vamos na primeira sexta-feira de abril, nós vamos trazer o primícias de oração para sexta-feira, para a gente reforçar, para a gente fortalecer esse tempo de oração na sexta-feira. Então você já está convidado para sexta-feira agora, nós termos nosso tempo de oração. E o Congresso de Mulheres, já falamos. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia comigo. Livro de, o Evangelho de Mateus. Eu quero compartilhar nesta manhã também sobre um tema absolutamente necessário, importante para esses dias. A minha pergunta é: qual o foco da sua vida? Qual é o foco da sua vida? Não há dúvida que nós poderíamos melhorar a pergunta, e é justo dizer assim: quais são os focos da sua vida? Porque nós temos focos distintos em cada área da vida, em cada conjunto de necessidades. Mas a palavra, ou melhor, a pergunta, ela sendo ampla, genérica, ela toca a nossa vida de uma forma muito objetiva. Qual é o foco da sua vida? Mais do que nunca, irmãos, pela idade que você está, pelo tempo que nós estamos nessa sociedade, mais do que nunca pelas necessidades coletivas e pelas necessidades familiares, eu e você precisamos responder essa pergunta: qual é o foco da minha vida? Um dos detalhes da profecia sobre os últimos tempos é que os homens correrão de um lado para o outro. E junto com esse detalhe é: a ciência se multiplicará. Em outras versões, o conhecimento se multiplicará. E nós poderíamos trazer para uma tradução bem mais próxima a nós: a informação se multiplicará. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem acesso a todas as informações, todo mundo recebe uma carga de informações muito grande todos os dias, e a gente não percebe, mas essas informações nos fazem rodar, correr, preocupar, ansiar, buscar tantas coisas, e precisam ser sempre muito superficiais, porque é um volume muito grande, não dá para você aprofundar. Então nós descobrimos, se pararmos para pensar, que a gente vai perdendo o foco, que a gente tem que dar conta de focar muitas coisas ao mesmo tempo, de dar pelo menos um pouquinho da atenção para muita coisa ao mesmo tempo. E a demanda ao nosso redor é muito grande, que a gente tem que dar atenção para um monte de coisas. E aí eu vejo em alguns grupos que eu sou obrigado a seguir, essa semana mesmo, um desses grupos de líderes, em que eu faço parte lá, quase que, obrigatoriamente, alguém postou algo e 5 minutos depois falou assim: puxa vida, ninguém vai falar nada? Essa mídia é considerada a mídia de poder coercitivo mais elevado que existe. Você, sem ser perguntado, é colocado em um grupo e você agora é obrigado a responder na hora em que perguntarem ou que postarem alguma coisa, e ai de você se você sair do grupo. Se você sair do grupo, você é condenado instantaneamente. Nisso está a malignidade, não da ferramenta, mas da forma com que se usa a ferramenta hoje. Então eu sou obrigado a dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo, você está sendo obrigado a dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente não percebe que chega sexta-feira, você não está aguentando mais nada, sábado ainda tem um mundo de outras coisas que eu tenho que focar, e aí e chega domingo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Mateus capítulo 6, verso 19. Antes de lermos, eu só quero observar aqui que os irmãos do culto de amanhã, empreendedores e profissionais, eles estão cuidando e zelando com muita graça para um lanche às 19h30. Então, se você chega mais cedo, é um tempo de comunhão, de lanche. Então, se você vem, se o seu convidado vem, você já vem antecipadamente para ter esse momento de comunhão, de lanche, que é sempre muito positivo, só observando um detalhe que o Marcelo trouxe aqui sobre o culto de amanhã. Mateus 6, 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos ler juntos o versículo 21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos ler mais uma vez, todos lendo aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Leia mais uma vez comigo, mas você vai colocar no pronome pessoal. Primeiro, você vai dizer eu, porque aonde estiver o meu tesouro, aí estará também o meu coração. Diga mais uma vez. Esse é um segredo bíblico, esse é um ensino bíblico de um segredo que hoje só é oculto para as pessoas porque não querem saber. Se eu quiser entender sobre foco, esse é o segredo. Nós não precisamos falar mais nada sobre foco. Esse versículo preenche todas as necessidades. Aonde estiver o meu coração, aonde estiver meu tesouro, ali estará o meu foco. Eu sou obrigado a dar foco numa série de coisas da vida, onde não é o meu coração que está assim. Então a mãe, ela tem que dar o foco numa série de atividades dentro de casa, com seus filhos, com suas crianças, de escola, que não é uma coisa assim que ela está assim, eu sonhei a vida inteira ficar a semana toda ajudando no para-casa e depois limpando fralda, é o sonho da minha vida, nisso está o meu coração. Não, mas você é obrigado a pôr foco nisso, se essa é a sua fase. Nós temos um conjunto de necessidades que somos obrigados a colocar o foco. E ainda assim, o versículo funciona. Porque se eu olhar para o que é tesouro nas coisas que eu sou obrigado a fazer, eu posso colocar o coração eu posso focar de uma forma saudável, frutífera, e tornar aquilo não um peso, mas um meio pelo qual eu vou alcançar aquilo que é tesouro para mim. E aí eu posso, a partir desse versículo, começar a avaliar quais são as minhas obrigações, porque segundo a palavra do Senhor, aquilo que é obrigação minha hoje, mas que não me leva para viver essa realidade, eu posso deletar. Não, mas se eu não fizer isso, não. Aí é uma imposição desse sistema, e sempre tem o maligno por trás disso, te obrigando a ser assim, a fazer assim, a ter isso ou aquilo, e se você não fizer, e se você não responder, e se você não conseguir, você é um fracassado, mas isso não é o Senhor quem dita. Então eu preciso avaliar, como na semana sem fermento, quais são as coisas que eu sou obrigado a focar e que não dizem respeito ao meu tesouro. E ainda que eu tenha um conjunto de atividades obrigatórias durante a semana, que são da subsistência, são da manutenção da vida, da saúde, da família, eu vou fazer não por obrigação, mas porque nelas eu identifico um tesouro. Então, o tesouro daquela mãe de estar cuidando dos seus filhos, que são o tesouro que Deus colocou sob sua responsabilidade. Então já não é peso mais ajudar a criança, ou limpar a criança, ou cuidar da casa, porque o meu coração está não na atividade rotineira e difícil, mas no resultado daquele cuidado para Deus. Então eu posso, através desse versículo, começar a pensar no que é que eu faço durante a semana, durante o mês, durante o ano, em quais seleções eu preciso operar para dar foco. E eu quero isso, Senhor. O foco pode ser visto como a habilidade de pensamento que nos permite iniciar uma ação sem procrastinar, com atenção e aplicando o esforço necessário para a finalização de tal propósito. Eu quero ser assim, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que tenha a habilidade de pensamento que me permite iniciar uma determinada ação sem procrastinar, sem empurrar com a barriga, com atenção e aplicando o melhor de mim, com esforço, para alcançar o final. Eu quero ser uma pessoa que tem foco, que põe foco nas coisas. Foco é o centro do interesse ou atividade. Eu quero dar foco em algumas coisas. Foco é uma expressão relacionada às ações da vida, que nasceu da mesma palavra existente no universo da óptica, onde significa o estado ou qualidade de ter ou produzir clara definição da visão. Quando você usa uma máquina fotográfica, se ela tem uma lente focável, você precisa regular aquela lente até que o foco esteja perfeito. Esse projetor que está aqui, cada lado tem um projetor, ele foi regulado de tal forma que haja foco, o foco esteja correto para que essa projeção esteja nítida. O foco nessa esfera da óptica, ele é realmente a capacidade de ver com perfeição, com clareza, bem definido todas as coisas. E ninguém coloca foco em algo que não está enxergando direito. Mas o mundo, a opressão, a modernidade, essa sociedade está nos obrigando a focar coisas que a gente nem enxerga direito. Eu sou obrigado a dar foco em algumas coisas e focar algumas coisas, mas elas estão embaçadas. Eu não compreendo direito essas coisas. Daí vem um volume inexplicável de cansaço. Eu estou sem meu óculos aqui, mas eu agora sou obrigado a usar um óculos. E eu ainda consigo me dar bem assim, olha, olhando daqui, eu identifico, mas se eu colocar o meu óculos, meus óculos aqui agora, eu vou instantaneamente perceber que o foco, a clareza, a definição da visão muda radicalmente, principalmente nas distâncias maiores. Se eu continuo forçando aqui, e forçando, daí a pouco você já está assim, ó. E quando não é pela visão a longa distância, é a visão de perto em que você começa. Aí você tem que pôr o óculos. Se você não tem foco, no sentido da ótica, se você não tem o foco correto, se as coisas estão um pouquinho embaçadas, deturpadas, você vai se cansar demasiadamente. Eu não enxergo direito como fazer algo, o que fazer, para que isso, por que isso. Então, se eu tenho que pôr foco naquilo, vai ser sempre com muito desgaste. Então, eu preciso buscar do Senhor uma visão clara, límpida, do que eu tenho para fazer, do que eu fui chamado para ser, do que Deus tem de propósito para mim essa semana. E quando eu decido tirar um pouco de fermento, é o mesmo que tirar um pouco de escama dos olhos, é o mesmo que limpar as lentes, é o mesmo que regular a visão para que eu tenha um foco longe, fora daquela confusão que o fermento causa. E eu preciso, Senhor, e eu quero na minha vida pessoal, isso não diz respeito à igreja, isso não diz respeito ao pastor, isso não diz respeito à minha célula, isso não diz respeito à coletividade, isso diz respeito à minha pessoa. Eu preciso, e só eu posso fazer isso, eu quero enxergar as coisas certas, da forma certa, para que eu possa ter o foco certo. Eu quero, Senhor. Muitas pessoas estão em grandes dificuldades só porque não tem foco. Seja o foco óptica, eu preciso pôr uma lente, um óculos. Seja o foco decisão de ação, eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer aquilo outro. Eu vou esquecer aquele outro, mas eu vou priorizar esse daqui. Nos dois sentidos da palavra foco, se eu não trabalho corretamente, eu descobri então a causa de tanto peso, tanto cansaço, tanto desânimo. Se eu não tiver o foco no sentido da óptica, eu não tenho foco no sentido da diligência, do saber administrar o tempo. E só há uma forma de eu e você termos o foco correto: se a palavra do Senhor for prioridade na minha vida, se a autoridade da palavra for vista na minha e na sua vida, não apenas quando eu leio, mas quando eu penso qualquer coisa no dia a dia, eu devo pensar sob a ótica da palavra, do reino de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso. Não, mas o negócio é o seguinte, que os tempos são outros, então hoje está todo mundo assim, não quero saber como está todo mundo assim, eu quero saber o que a Bíblia diz, porque ela me faz ter a ótica certa das coisas. E se eu tiver a ótica focada, bem focada, o foco bem definido, então eu vou poder decidir quais são os focos da minha vida. Você está entendendo, irmão? Eu vi uma frase essa semana de Aristóteles, talvez seja meu primo, eu não sei. E ele dizia assim: é durante nossos mais obscuros momentos que precisamos focar para ver a luz. Você consegue saber se Aristóteles era crente ou não? Será que Aristóteles era evangélico? Não. Aristóteles lia a Bíblia? Mas olha o que Aristóteles falava. Nos momentos mais obscuros do Brasil, nos momentos mais obscuros da economia, nos momentos mais difíceis na minha família, eu preciso focar para ver a luz. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar de focos na minha vida. É por isso que eu decido tirar um pouco de fermento, para que eu esteja mais limpo, mais livre, mais concentrado, para ter o foco que Deus quer que eu tenha na minha vida. Irmãos, lá no primeiro livro de Samuel, nós temos a história de Ana. Vocês conhecem a história de Ana? Se alguém não conhece, pode ir na célula com os irmãos, se aprofundar e conhecer toda a história. Ana foi para diante de Deus, ela tinha o opróbrio de não ser mãe, aquilo era uma vergonha na sociedade daqueles dias. Ela subia todos os anos para Jerusalém e ela orava e ela buscava o Senhor e ela pedia ao Senhor lá no templo e chorava e clamava ao Senhor. Um dia o sacerdote viu ela e falou assim: mulher, você vem aqui bêbada? Não, seu Eli, eu não estou bêbado, eu estou clamando a Deus por um filho. Ô, minha filha, então tá bom, vá em paz, Deus vai te conceder. Ela volta para casa, ela tem um relacionamento sexual com seu marido, o marido ama ela demais, não faltou amor para ela, e ela milagrosamente, naquele ano, ela fica grávida. E quando o bebê chega, já é a oportunidade de novo de subir a Jerusalém. E ela disse: não, meu marido, eu não vou subir dessa vez, porque eu vou cuidar do bebê. Mas na hora em que ele desmamar, eu vou com você próximo ano para Jerusalém. Não sabemos que hora ela compartilhou com o seu marido, mas a gente sabe pela palavra que na seguinte oportunidade, ela subiu a Jerusalém com Samuel. E ela disse a Deus: eu vou te devolver meu filho. Que mãe devolve filho, irmão? Os psicólogos passam aperto para conseguir, e não conseguem, ajudar uma mãe que é de aluguel, barriga de aluguel, a liberar o filho. Fica um trauma para o resto da vida. Como é que eu libero o filho? Filho, nasceu aqui? Muito mais do que isso, que pode ser um contrato, um acordo da modernidade. Uma mãe não libera seu filho. Não, não, não, não. Meu único filho, eu custei. Eu clamei a Deus. Eu pedi a Deus. Agora eu não tenho coragem de largar o Samuelzinho lá. Ele só está desmamado, ele é muito pequenininho. Eu vou largar ele lá em Jerusalém, na mão do seu Eli. Eu não sei se aquele sacerdote, pelos filhos, ele não é uma boa pessoa. Ele não é um bom pai, não. Eu não posso deixar meu filhinho lá, não. Pois Ana subiu a Jerusalém e disse: aqui está, Senhor, meu filho. Eu estou entregando meu filho. Eu estou, Samuel, ou melhor, Eli, eu estou deixando meu filho aqui. Ele vai servir a Deus todos os dias da sua vida aqui no templo. E olha quem foi o profeta Samuel em toda a história de Israel. Quem é o profeta Samuel para nós hoje? Olha a preciosidade desse homem que se tornou o profeta de Deus no meio do povo, porque uma mãe diz assim: estou entregando meu filho. O que é que levou Ana a entregar o filho? O que deu força a Ana para tomar uma atitude que você que é mãe sabe que... eu dificilmente. Olha, Bebel, nós vamos levar a Bebel, Luiz Fernando, Roberta, nós vamos levar a Bebel para os Estados Unidos, ela vai ficar lá num seminário, ela vai crescer lá num convento, ela vai ficar lá, tem umas pessoas lá que vão cuidar dela. E não, não, não, não, não, não, não, não, não, de jeito nenhum, não, não. O que foi que motivou Ana a tomar uma decisão tão difícil? Eu e você temos decisões muito difíceis para tomar todos os dias. E às vezes elas podem parecer ridículas para outros, mas para quem tem que tomar, são difíceis. Você se assenta às vezes com um casal e eles têm que tomar uma atitude simples com os filhos. Ai, mas eu não tenho coragem. Às vezes a mãe não tem coragem de dar umas palmadas no menino. Às vezes o pai não tem coragem de dizer um não e ficar ali firme numa decisão de disciplina. Ah, eu não tenho coragem. Porque não tem o foco. Às vezes nós não temos condição de tomar uma atitude, de levantar da cama, de fazer o que tem que ser feito, de se animar a lavar o carro, de se animar a ir em tal lugar, de se animar a ter que consertar tal coisa. Ah, eu estou tão cansado. E, irmão, eu seria um hipócrita em dizer, se eu não disser que nessa semana quantas coisas eu tive que procrastinar. Eu não tive, eu procrastinei, porque disse: eu não vou mexer com isso não. Quantas vezes eu e você falamos: eu vou deixar isso passar. Eu não tenho ânimo de focar aquilo. Por quê? Porque me falta algo que está por trás. O foco de Ana não era em ter um filho. O foco de Ana era de ter a bênção de Deus, de ter uma experiência com Deus. O foco de Ana era de ver a bênção do Senhor no seu lar. O foco de Ana era de ver suas orações respondidas. O foco de Ana, ela falou: Senhor, eu quero ser canal de bênção nessa terra. Se o Senhor me der um filho, eu estarei satisfeita. E agora eu já sou mãe, o Senhor me deu um filho, eu posso servir ao Senhor, eu já estou completamente satisfeita, porque o meu foco não é eu ter um filho, não é um foco egoísta. Então eu posso entregar o meu filho, eu entrego o meu filho sem dificuldades. Eu vou sofrer, eu tenho os meus apertos, eu sou mãe, tenho as questões emocionais, biológicas, mas eu posso tomar essa decisão, porque o meu foco está em outro lugar. O meu foco não está em mim mesma, Senhor. Eu não orei e pedi ao Senhor porque eu estou só envergonhada, porque eu quero um filho. Não, Senhor. E a gente vê a história, o Senhor deu a ela outros filhos. Eu só consigo focar no que preciso focar se o meu tesouro estiver no lugar certo. Se eu não tenho o meu tesouro no lugar certo, eu não consigo focar nas coisas importantes que eu preciso focar. Sejam as coisas práticas da vida, as coisas práticas da minha obrigação no trabalho, as coisas práticas do dia a dia, sejam as coisas elevadas do reino de Deus. O culto semanal é talvez a reunião mais importante que está sobrando da nossa vida religiosa. Todas as demais coisas, para a maioria das pessoas, não é para todos, para a maioria das pessoas, todas as demais coisas estão mesmo em segundo, terceiro ou quarto lugar. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. A distância é muito grande, eu estou muito ocupado, minha agenda, eu estou cansado, não dá tempo. O culto no domingo, ou em algum lugar no sábado, ou em algum lugar na segunda, não importa, um culto congregacional, central de uma determinada comunidade, é a última instância que ainda sobra de coletividade, de celebração congregacional. E eu e você estamos vendo todos os dias o quanto está sendo difícil focar até mesmo o único culto da semana. Ai, vamos lá, né? 8:30. Gente, pastor, podia mudar esse horário da escola de discípulos? Não dá. Alguns têm dificuldades e impedimentos reais. Mas eu não estou falando disso que você é obrigado a estar aqui. Eu estou trazendo à luz para todos nós como que até as coisas de mais elevado valor estão ameaçadas de não receber mais o nosso foco por causa desse mundo. O que foi que o maligno fez? Volta para o versículo. O diabo nos convenceu de que tem preciosidades em outras coisas que não o Senhor, o seu corpo, os irmãos. E se o meu foco não estiver nisso, eu não dou conta de focar em estar na célula, em estar no culto, em servir os irmãos. E para ninguém achar que eu estou preocupado com a frequência aqui, em servir os vizinhos, em ir aos hospitais, em orar pelas pessoas, em visitar alguém, em receber alguém para aconselhar. Eu não tenho como focar nisso, porque eu estou acumulado de outras atividades, eu não dou conta. Senhor, mas eu quero, como Ana, colocar diante do Senhor um propósito, que seja mesmo um tesouro vindo de Ti. E aonde o meu coração estiver, ali vai estar, onde o meu tesouro estiver, ali vai estar o meu coração. Vai ficar mais simples, eu decidi por um foco. Eu foco isso aqui na minha vida e eu vou aplicar excelência, e eu vou aplicar diligência. Isso vai ser de extremo valor, isso vai ser um tesouro para mim. E porque é um tesouro para mim, ali estará o meu coração. Pode o mundo, pode o sistema me oferecer um mundo de outras coisas. Eu estou aprendendo a focar aquilo que tem valor. É uma decisão pessoal. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, a gente tem a passagem de Jesus no Getsêmane, os discípulos dormindo, Jesus pede a ele, gente, pelo menos uma horinha, fica comigo orando. E então isso é muito difícil para Jesus e para os discípulos mais ainda, de ficar orando, intercedendo, focar naquilo. Mas Jesus vai lá e ora ao Pai, e Jesus começa a sua oração, ou em algum momento da sua oração, ele diz assim: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não dou conta de focar isso mais. Está muito difícil, está muito pesado. E se alguém tem dúvida, era só olhar para os poros da pele de Jesus, que segundo os médicos, em um nível de tensão elevadíssimo, quase não humano, é algo que nenhum de nós já passou, aquelas pequenas veinhas vão estourando. Por isso Jesus suava sangue. Não era um fenômeno místico que estava acontecendo com Jesus. Era um acontecimento simples, explicado pela ciência, pela biologia. Um nível elevadíssimo de tensão. E ele disse: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, eu não aguento isso, Senhor. Olha aqui, Deus. E logo em seguida ele diz assim: não, contudo, seja feita a sua vontade, eu vou manter o meu foco, eu estou aqui para ir para aquela cruz. Nós temos um plano, Pai, nós temos um propósito, Pai, nada vai me impedir desse propósito, nem mesmo, Senhor, desmantelar das minhas forças físicas. Senhor, eu quero manter o foco no meu propósito. Senhor, passa de mim esse cálice, não, seja feita a tua vontade, Senhor. Ele, como Ana, tinha algo além daquela circunstância para sustentar o seu foco. Eu e você, nesses dias, não vamos conseguir de forma alguma sustentar o foco nas coisas que precisamos, seja em família, seja nas disposições pessoais, seja nas construções familiares, nas construções do reino, se nós não olharmos para o lugar certo, se nós não tivermos nosso coração no tesouro certo, se nós não tivermos as coisas focadas no reino de Deus. E eu preciso tomar essa decisão, Senhor. Eu não posso continuar caminhando à mercê da onda da multidão, no comando da massa. Está todo mundo indo nessa direção. Não tem jeito, não. Tem jeito, sim. Dá licença. Eu vou sair para um outro canto aqui e eu vou resgatar o que é tesouro para o meu Deus. Eu quero, porque onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu foco. E eu estou sendo enganado pelo maligno, por essa sociedade, por um sistema que está me ditando as regras, está dizendo que o que é tesouro para mim é ter a roupa tal, é ter o carro tal, é ter a escola tal, é que os meus filhos passem por isso, por aquilo. O que é tesouro para mim é que eu seja assim, que a sociedade seja assim, que a igreja seja assim. Não, Senhor, eu quero saber do Senhor o que é tesouro para o Senhor, e eu quero ouvir a tua palavra. Por isso eu estou decidindo, se não é fazer um cardápio, é passar esses dias buscando o Senhor, o que é que há de fermento na minha vida. Eu decido isso, Senhor, eu quero isso, Senhor. John Stott diz: Deus promete guiar-nos, não para nos livrar da responsabilidade de pensar. Deus vai nos guiar. Oh, Senhor, eu queria que o Senhor me respondesse. Ah, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, vou pedir a Deus. Mas Ele não nos responde com o propósito de nos livrar da responsabilidade de pensar. Por isso nos deu livre arbítrio. Então não é uma resposta de oração, não é uma intervenção angelical, não é um mistério do Espírito Santo que vai acontecer de uma hora para outra no meu dia. Ai, graças a Deus, estou pedindo ao Senhor tanto tempo, eu estou orando, pastor, estou orando por isso, orando por isso. Tem hora que não é orar mais, tem hora que é tomar uma decisão, fruto de um raciocínio, de um pensamento que nos leva a uma decisão, e eu decido por isso. Se eu decidir por focar, sem prestar atenção no tesouro, eu vou me estressar e vou me frustrar. Mas se eu descobrir quais são os tesouros de Deus e decidir olhar para esses tesouros e colocar neles o meu coração, então vai ficar fácil tomar uma série de atitudes diárias que antes eram tão pesadas e focar alguma coisa extremamente importante para esse momento da minha vida. Por último, algumas pessoas focam em futilidades. Não percebem que a vida está em torno de futilidades. E se eu ou você chegarmos para ela e falar assim, mas isso é muito fútil. Você está, qual que é? Não vem me insultar. Deus deu a vida a cada um para cada um cuidar da sua. Dificilmente alguém que está envolvido por futilidades ou envolvido com futilidades aceita que outro venha e diga assim, mas isso não é importante. Mas isso é uma decisão errada. Então essa pessoa vai se aprofundando, ela vai mergulhando e chegando ao nível de impurezas. Porque as futilidades nos levam a impurezas. E se eu continuo caminhando nesse rumo, eu vou descer mais ainda e o meu foco já não é mais só a futilidade, não será mais só a impureza, mas será também o pecado. Tem pessoas que o foco é esse. Eu estou na escola e todos os dias a conversa é essa. Onde que nós vamos beber? Onde que nós vamos beber? Quanto nós vamos beber? O que que nós vamos beber? O que que nós vamos beber? Estou indo para onde? Estou indo beber. Estou indo beber. E as pessoas não veem isso. É uma anomalia. Isso é um fenômeno irreversível e danoso. É uma enfermidade. Mas as pessoas não percebem que o foco delas é o pecado. O pecado, o pecado. Se eu decido tirando, a ir tirando o fermento da minha vida, eu vou começar a ver o que é puro. Passe uma semana comendo batatas assadas, sem sal, sem tempero, sem queijo, sem um monte de coisa, sem bacon, sem... Comece a comer uma semana, na segunda semana você já vai começar a dizer assim, que gosto diferente. Que gosto diferente. Gente, você vai descobrir o gosto verdadeiro da batata. Não do ketchup, não do bacon, não do sal. Se eu decido tirar o fermento, se eu decido tirar as coisas que são estranhas ao que Deus criou, se eu começo a colocar o foco no tesouro, meu coração vai estar ali, eu vou começar a ver as coisas com clareza e Deus vai começar a me mostrar para onde eu posso dirigir os meus olhos. Alguns têm o seu foco só nas necessidades. E talvez seja o seu caso. Te rouba o sono, te rouba a paz. As necessidades. Como é que eu não vou olhar para as minhas necessidades se o meu foco for outro? Vocês veem que eu vou lá na frente, eu olho, eu volto, eu vou do lado de cá, eu olho, eu volto, eu só consigo, e você também, olhar para um único ponto de visão de cada vez. Eu tenho um campo de visão amplo, você tem um campo de visão, cada pessoa vai conseguir enxergar algumas coisas ao redor do foco, mas você só consegue colocar o foco um de cada vez. E quando eu paro de olhar para você e tenho que olhar para outro, eu já não enxergo mais as outras coisas. Então aquele que foca o pecado não enxerga as outras coisas, não enxerga mais nem que é pecado. Mas se eu decidir ter um lugar para onde eu volto os meus olhos, todas as vezes que eu tenho sequer uma dúvida, e esse lugar for mesmo os tesouros de Deus, o meu coração vai para aquele lugar, porque não é falso, não é pintado, é verdadeiro que aquilo é tesouro. Então o meu coração é atraído para aquilo, e aonde estiver o meu tesouro, vai estar o meu foco. Então, Senhor, eu não quero o meu foco nas necessidades, mas eu já aprendi que eu não consigo, como Ana não conseguiria entregar o filho, eu não consigo focar em outra coisa, se eu não consigo focar no que preciso, se eu tiver outro interesse. Senhor, mas se eu tiver um interesse elevado, eu posso mudar o meu foco. Me chama a atenção, me atrai a atenção. E a mídia sabe fazer isso muito bem, o teatro faz muito bem, estão todos assistindo uma peça nesse altar, mas de repente, sem que perceba, alguém lá na mesa desliga as luzes que estão aqui e só vem uma luz focada aqui no Valdir, no violão. Então todo o foco de atenção recai sobre o Valdir, no violão, por um instrumento simples da iluminação. Senhor, eu quero fazer isso comigo. Eu quero apagar as luzes da minha vida, da minha intensa preocupação com as necessidades, porque o meu foco vai ser no teu tesouro, e o teu tesouro diz que o Senhor me dará o sustento e há de prover cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. E pode o mundo estar do jeito que for, pode o sistema estar do jeito que for, pode a economia estar do jeito que for, o Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades. Esse é o meu foco. Então eu posso tirar o meu foco das necessidades e eu posso colocá-lo em algo mais elevado. Na prática da vida, alguns já têm as necessidades supridas, então conseguem focar um pouco mais agora no lazer. Quem não tem as necessidades supridas nem entende como é que alguém está vindo viajar, alguém está indo para a Europa, meu Deus, nesse tempo tão difícil, alguém trocou de carro, meu Deus, nesse tempo tão difícil, como é que pode, eu não consigo imaginar, gente, e se depender do coração daquela pessoa, pode ser que ela fique cheia de invejas, porque está todo mundo passando dificuldade, e ele que afronta está trocando de carro, o foco é na necessidade, eu não consigo ver mais ninguém, mas se as minhas necessidades estão supridas, eu agora tenho o foco em outra área, eu quero agora o foco no lazer. Se as minhas necessidades estiverem supridas quanto ao lazer, eu posso colocar o foco agora nos bens, e eu vou acumulando bens, e algumas pessoas o foco está nisso, suas orações são focadas nisso, seu tempo é ocupado nisso, eu preciso construir bens, construir patrimônio, eu preciso conquistar. E se por acaso essas necessidades estiverem supridas, o seu foco poderá ir para outro lugar. Mas olhando da forma que Deus quer que a gente olhe nessa manhã, se eu tirar os meus olhos das necessidades, se eu não colocar meu foco só em lazer, se eu não colocar meu foco só em construir alguma coisa e ter bens, se eu não colocar o meu foco em poder, não, eu não quero ter poder. Se eu não colocar o meu foco em todas essas coisas terrenas, passageiras, eu posso colocar o meu foco em algumas outras coisas. Por exemplo, família. Agora eu descobri que eu posso ter tempo para dedicar alguém, algo na minha família, porque o meu foco não é mais finanças, poder, lazer, coisas terrenas, passageiras, está explícito para mim que são passageiras demais, e muitas delas o Senhor me dá naturalmente, por isso ele escreveu, buscai primeiro o reino de Deus, foque primeiro o reino de Deus, não foque as outras coisas, porque as demais coisas, elas virão, filho. E se eu começar a colocar o foco em família, eu também terei um foco em missão. Se eu colocar o foco da minha vida na missão que eu tenho nessa terra, eu terei como colocar o foco no próximo. Não será difícil despender tempo ou recursos ou amor para alcançar o próximo. Se eu colocar o foco no próximo, eu terei o meu foco na grande comissão. Se eu colocar o foco na grande comissão, eu poderei alcançar o próximo. Eu poderei cuidar da família. Se eu colocar o foco na grande comissão, eu poderei ver os perdidos à minha volta. Cada dia naquela sala de aula na universidade, eu oro ao Senhor, Senhor, como é que eu vou alcançar esse menino? E entra uma professora em que está exalando o tempo todo os problemas familiares dela, e eu olho para ela, Senhor, como é que eu vou alcançar essa professora? Mas eu vou alcançá-la, Senhor. Eu quero estar lá na casa dela com a sua família. Senhor, eu quero um dia ter a amizade desse professor, porque eu quero falar do teu amor para ele. Senhor, eu quero alcançar essa pessoa. Mas eu preciso tirar o foco das coisas temporais. Eu preciso tirar o foco das coisas que não são tesouro. E eu preciso decidir isso. Só acontece se eu decidir colocar o meu foco nas coisas mais elevadas. Eu não preciso ter as necessidades supridas para eu decidir colocar o foco na grande comissão. Porque está escrito no tesouro que se eu colocar o foco na grande comissão, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Se eu tiver o foco nos perdidos, eu vou ter o foco na igreja, na vida do corpo. Se eu tiver o foco na vida do corpo, eu vou ter o foco no reino. No reino. Meu futuro já está garantido. Meu trilho já está escrito. Pode acontecer o que for com a sociedade, com a economia, eu posso perder os bens, pode acontecer o que for, eu estou certo do que o Senhor preparou para mim, eu tenho um caminho de vida diante do Senhor, Ele habita dentro de mim, a eternidade me espera, e se Ele voltar nesse ano de 2017, eu subirei com Ele, se Ele voltar daqui a 50 anos, eu estiver vivo, eu subirei com Ele, e se Ele não voltar, eu morrerei com Ele. Eu preciso ter os olhares, o meu foco nas coisas do reino, nas coisas da eternidade, eu preciso. E se eu procurar o reino, eu também vou ter o foco na autoridade espiritual. Eu vou ter o foco no Espírito Santo. Eu vou ter o foco na eternidade. E se eu tiver o foco em Deus, Ele pode me conduzir com sabedoria e com graça em qualquer outra questão, inclusive nas necessidades, inclusive nas futilidades, inclusive nos meus pecados. Por isso ele diz com clareza, buscai primeiro o reino. Põe o seu foco no lugar certo. Que o reino de Deus, que Deus seja o nosso tesouro. Feche os teus olhos. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Continue orando ao Senhor.